Alice Celestiais, de alívio, Nigos Nagasti, Rastafari. Nosso desgosto, racista, dizia aos afro-americanos: sua raça sofre imensamente, boa parte por viver entre nós, os brancos, enquanto os nossos sofrem por sua presença. Se isso é admitido, temos uma razão pela qual devemos ficar separados. Já reforça na continuidade da luta travada diariamente contra o par do racismo. Oh, pai. Dai conhecimento às pessoas que se julgam superiores pela cor da pele e não pelo que somos, todos filhos de ti. Julgai com a balança da justiça todos que fazem o mal a si e aos irmãos. Pai, muito obrigado por tudo que somos hoje, negros, amanhã, filhos de bantos e sempre filhos de ti.